OG. Esta noite sonhei contigo, deixaste-me perdido. Fiquei o dia todo a sorrir, no sonho parti o coco a rir. Quando me lembro de ti, contigo quero ficar. Quero-te abraçar, não te quero deixar. Poupachona, minha pequena, chegou a minha hora. O que tiveres para dizer, diz agora. Vou embora, preciso uma avestruz, sem luzes. Por vezes, ponho-me a brincar contigo, sem luzes. Uma poucas vezes, conforme temos que ser uns para os outros. Ultrapassaste achavas que tinha charme, inúmeros bombeiros. Tentaste andar quilómetros, iluminaram-te e ficaste sem luzes. Dominei-te, apaguei-te as luzes e fiz a fim da A8. Querias molhar o biscoito com êxito, armaste em esquisito no meio do trânsito. Sou perito, acitante, te excitaste bastante. Mulher ao volante, perigo constante. Sou M16, cala a boca e não me chateis.